738, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1.018. Ajustado 1.018, autorizado 4.000 Golfo 738. Redução 2109. Reduzindo 2109, Golfo 735. Bom dia, Xaner 6255 para informação, Paul Zimper. 255 da Xaner, bom dia, Xaner, identificação dessa 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, é 255. Interceptando, estabilizada, Xaner 6200. 6200, completa final, torre 11895. 1895. Pastor 17, desça para 2.000 pés, ajustada 1018, aguardando o retorno final para o localizador. Descida para 2018. 38, reautorizado 3.000 pés. 3.000 pés, ajustado 1018, livre de restrição de altitude em Itap. Está certo, descendo para 3.000 pés com 1018, livre das restrições. Boa tarde, acione a identificação, DFO 070, chegada bom. Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado na sua escuta. 4207 da Azul, bom dia, contato radar Sobal 380. Após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda, Bridge. 3.000 pés, Leda. Cena 6255, controle. Siga. Que me aprovou que o senhor tá voando? Tá voando na proa de Itap, conforme foi orientado pelo Centro Recife. Oi, na proa de Mário. O senhor é o número 5, aproximação IRS para 10 Salvador. Sim, senhora. Não estou voando Itap que eu quero, não. Eu fui orientado pelo Centro a voar Itap. Gente, o Centro não repassou para nós. O Azul 4207 vai curvar direito imediato para essa formação. Livre, 4207, se possível, proa de Leda. Leda. Controle, acionei 6255. 255, prossiga. Agora confie, por gentileza, junto ao Centro Recife. Foi ele que nos autorizou o WhatsApp, ok? Não, eu entendo. O problema é que o Centro Recife não avisou a gente, não olhou para o nosso sequenciamento. Entendi, mas a maneira que a senhora falou foi um pouco rude. Não estou voando em WhatsApp agora. Peço desculpas, acionei 6255. Nossa senhora. Isso aí, companheiro. É que Alfa desça para 4.000 pés, ajustado 1018. Bom dia, Azul 4060, seguinte da novembro, vai atingir o nível de voo 190. 4060 da Azul, aciona identificação, desceu 080, chegada Mari. E identificou 080, Mari, 4060. Bom, 738, autorizado pro Adiduna. Pro Adiduna, 738. Boa tarde, meu Serra Papai Juliette. Papai Romeu Serra Papai Juliette, prossiga. Serra Papai. Flagler, está cruzando 1.10, afastado agora, 38 milhas de Feira de Santana, na... no... seria agora, na proa, até o 4-1. Gente, o senhor está estacionado 4133? Temos. Essa para a altitude de... desça para o 050, reporte visual para modificação das regras. Para o 050, chamando para modificação, tá? Babá Juliette. Reautorizado ao 050. 0050-6205. Para o localizador, curve agora à esquerda para o 160. Esquerda 160, passou no 7. Bono 738, desce para 2.000 pés, 1018, livre final, LSXR, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1018, vai reportar estabilizado, Bono 738. Bono 738, está voando na proa de Duna? Nós estamos fazendo um pequeno desvio aqui na proa 035, por mais 5 milhas já regressamos. Wolf Mike Alpha, controle. Então, radar para o sequenciamento, curva à direita, proa 170, o limite serão 5 minutos na proa. São 5 milhas na proa. Correção Golf Mike Alpha, serão 5 milhas na proa. Na proa, Golf Mike Alpha. 4 mil? Tem inicialmente 4 mil pés, Golf Mike Alpha. Contato radar Sobol 390, perfil Pucajá, Maracajú. 390, Pucaracajú, voo 1260. Wolf Mike Alpha, reassuma navegação Proa de Duna, descendo para 2.000 pés, 1018 ajuste. Proa de Duna para 2.018, Wolf Mike Alpha. Pastor 17 estabilizado? Estabilizado, visual, pastor. Torre 11895. 1895. R6255 reautorizado, 3.000 pés, ajustado 1018. 3.018, 6255. 9.1 para Natal, 370. Negativo, Celita, não é Galeão, não, é Natal, 370. Natal 370 para o TAM 3191. Puca para o TAM 3191. 085. 085, 1738. Mike Alpha, redução 1409. Mike Alpha reduzido para 1409. Paner 6225, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Edição agora 1909. Só confirmando, é pro 6255, mantenha presente pro? Afirmativo, mantenha presente pro, o limite será o localizador, descendo para 3.000 pés, redução 1909. Mantenha proa, limite ao localizador, desce 3.000 pés, reduzindo 190, 6255. Azul 4060, vetor radar para o sequenciamento. Curve agora à esquerda, proa 015. O limite será o localizador. Esquerda 015, azul 4060. Esquerda 015, esquerda 015, limitado pelo lote 4060. Controle, boa tarde. Estou com a 863 decolado. Informe que necessitou iniciar a curva antes de 2000 pés devido à formação na proa. Afirmativo, comenta 63, contato radar na decolagem sobre 160, autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, livre, autoriza o livre final 140? Afirmativo, autorizado 140, proa NDP de Ilhéus, presente, comenta 63. 140 na proa de Ilhéus, comenta 63. Estabilizado no ILS, o voo 1738. 1738, completa final, chama agora a torre 11895. 1895. O Mike Alpha estabilizou? Mike. Gente, repórter estabilizado, Golfo Mike Alpha. Golfo Mike Alpha. Zero, meia, zero, reautorizado 4000 pés, 4000 pés ajustado 1018. 4000 pés com 1018, 4060. Autorizado 050-9354, Datan. Continua descendo para 5000-9354. 4207 da Azul, chame agora Recife no 251, alternando no 3325. Golf Mike Alpha estabilizado. Torre 11895, Golf Mike Alpha. 11895, certo, bom, ativo. CNR-6255. Completando a redução 1709. 179, 6255. 6255, desça para 2000 pés, ajustado 1018, intercepta o localizador nessa proa. 2018 nessa proa, intercepta o localizador, descendo a 2000, 6255. Azul 4060, desça para 3000 pés, ajustado 1018. Com 1018, 4060. 9354, vetor radar para o sequenciamento, curva direita para o 240, o limite será o localizador. Deixa agora para 4000 pés, ajustado 1018. 2 para 4018, plano modificado Zuno 435, confirme a altitude que passa. Estúdio de tráfego tem frequência livre da presente, não temos tráfego de conhecimento do controle nas proximidades de Feira de Santana. 4060. 0, pode curvar direita, proa 060. Afirmativo, o 4060 reassume navegação na proa de Duna, descendo para 2000 pés, ajustado 1018. 2018, proa de Duna, está livre interceptar, 4060. Intercept 4060, reporte estabilizado. Gente, 4060, obrigado. E 54, redução para 1909. 255 estabilizado? Estabilizado. Completa final, torre 11895. 295, 6255. 1260. Chame em Recife, 12685, alternando no 2545. 2685. 354, reautorizado 3000 pés, ajustado 1018. 3018, vale 354. 487, no pátio de carga para puxa estacionamento. 8487, gente, autorizado, reporta mais. Paulo Salvador, agora 7, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 060 completa a redução 1709. 9354, reautorizado descida para 2000 pés, ajustado 1018, para o localizador curva à esquerda para 1960. 1960 para o localizador descida para 2000 pés, 9354. 3191 está na 6 Controle Salvador, Cometa 1-1 na reta de decolagem. Cometa 1-1, contato radar de decolagem suba 1-60. Apresente e voe pro do NDB de Ilhéus. 1-1, bora na pro do NDB de Ilhéus, 1-60. Completa final, chama a torre 118-95. 18-95 agora, 1,5 milha de duna, 4-0-60. Dona 9354, sim, te aguarde para a transferência de comunicações. Autorizado Natal 370, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da Pucas e Par para interceptar antes do 1-0 após rota. Conforme rota do plano, controle 1208, transponder 5144, o transfer 191. Para pronto, obrigado, TAN 3191. Salvador, Aviante 6740. 6740, aciona a identificação, voa na proa de duna, desce para 3000 pés, ajustado 1018. Proa de duna 3018, FJ 6740. Solo Salvador, lado para cargo 8487, estamos acionados, pronto para mais. Com POB 03, autonomia 2 horas e 18, alterna Natal. 255 de Boa Vista. Táxi Alfa, Juliette, portão 8, é Paulo Salvador, Azul 4060, bom dia, livrou a opção no zero. Alfa Juliette 01, 4060. 354, livrou no zero. Echo. Alfa Juliette 11, 9354. Sete 2000 pés, 2018, livre final LST, reporte estabilizando. 2000 no 08, vai reportar estabilizado, web 6740. Passarela 398, confirme. Passarela 398, na reta de decolagem, prossiga para a saída da EL. Passarela 398, contato radar na decolagem, suba 160, voe direto no IDB de Léo. Passarela 398, sobe para 160. Ocean é 6213, autorização Galeão. Galeão autorizado 360 e Up Zulu 1. Decola da 10 na Dael Leda Bridge.